todo mundo acredita em conto de fada, mas eu tenho meu anjo da guarda, me entregou de presente você. Olha quem diria, eu que sempre fui de me jogar na ousadia. Não quero mais nada além da tua companhia. Eu sou mais pipoca, um beijo teu e um filme na TV. Ai, que bom seria se a gente pudesse ficar junto todo dia. Você faz a letra e eu já canto a melodia. A trilha sonora de um amor que nunca faz sofrer. Queria saber mexer no mapa pra trazer tua casa mais pra perto. O meu quarto parece um deserto, com saudade desse teu amor, amor, amor. Eu só queria ter um mapa pra trazer tua casa mais pra perto. Um lugar a dois no universo pra gente poder brincar de amor, amor. Você sabe o que dizer. Se a gente se estressou, você sabe o que dizer. Ninguém no universo me conhece igual você. Eu nem sabia, mas antes de te conhecer, já te queria.